Seção 28 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Faia e a Cananoura, de Esopo. A faia alta e direita não queria dobrar-se ao vento. Antes, vendo a Cananoura, que se maniava facilmente, aconselhava que estivesse sem dobrar-se. Respondeu a Cananoura: tu podes resistir, eu não, que não tenho raízes compridas, nem sou forte como tu és. Dizendo isto, veio um pé de vento com braveza, que arrancou a faia com raízes e tudo. Mas a Cananoura, que se dobrou, ficou em pé. Moralidade: mostra bem esta fábula quão sujeitos estão a desastres os soberbos e os que a ninguém querem dobrar-se. E, por outra parte, que segura é a humildade. Porque os que sofrem com discrição e obedecem aos tempos, ainda que pareçam cananouras fracas, permanecem mais que os soberbos. Fim de A Faia e a Cananoura.